da minha own experiência, mãe de planeta Lama. Mensagem de amor e paz, estou lendo um pamba na tundeira cabelo. Tô chamando, venha ver. Veja, veja, veja, veja e comprove o som que será feito. Uma pamba na tundeira para pamba, palilô. Estão bela, babaliceira, palifoba. Estou vindo malafando, salilô. Paretinha, maracuma, salilô. Coisa diferente, meu vestimento é coisa normal. Meu andar é firme, nunca vi igual. Ei, não vai no bar, fã não tá no ceia. Oh yeah, oh yeah. dia. Eu trago a ciência como experiência. Mostro o futuro feito pela minha mente. Eu trago o futuro para o presente. Mostro o futuro para essa gente. Tô chamando, tô chamando, tô chamando, venha ver. Veja e comprove o som que será feito em 1900. Experiência só.